diminui decimal meia, o ajuste 1-0-1 não convou. Web 6721 está com 77 a bordo, 335 de autonomia, alterna Recife para o táxi. Recife, qual autonomia? 3,35. Cargo 3,35, prossegue táxi Alfa, correção, Juliette Alfa, para ingressar na Delta, chamar a torre 1-9.5. Ajuste 1-0-1, tem um ótimo voo, Web, bom final de semana. E obrigado igualmente, livre pela Juliette Alfa, para ingressar na Delta 1086 a torre. Obrigado, boa tarde. Chamada torre? 3660. E confirme, a intenção é o RNAV ou executar o ILS mesmo sem o LED? ILS sem LED, 3660. Claro. 754 com 3 horas e 30 de autonomia, 43 no POB alternativo Fortaleza. Firmando o POB 43? Afirmo. Autorizado, via Juliette Alfa, mantendo a minha escuta até antes da Delta, o ajuste 1-0-1-1. E para ingresso na Delta, chamar a torre 1-2-6. Mantendo a minha escuta até lá, o gol 9-7-4. Juliette Alfa, até antes da Delta, na sua escuta, após a torre 18-6, o 9-7-5-4. Após o seu ingresso para o portão meia dúzia do Patiúna. Gente, voo no 924 após o aeronave da companhia, pátio meia dúzia, confirma? Afirmativo, meia dúzia é o portão do Patiúna. Obrigado. Solo, muito boa tarde, de Abaeté, no 402. Linha de alinhar e manter na lateral 672. Então 3174, solo usando 5, 1-2-1-9. 1-2-1-9, tá 3174. Approach, good afternoon, this is WebJet 6702. Descending to flight level 110, upon arrival, information Sierra. Livrando a pista. Então 3174, tanque autorizado, Alfa, reporte, range de ataque 6 kg. E a Alfa reporta antes daquilo, tá 3174. Nossa. Tá iniciando, né? 721. 6702, ident. Aban arrival descending to 050, flight level 050 and QNH 1011, 6702. That's correct. RG0503660. Prossiga para 3.500 pés, tá? 3.600. 3.500, 3.600. 8.001, chame agora Recife, 12685, alterna 1245. Com Recife, 2.685, alterna 2545, tá? 8.001. Solo, tá? 3.566. Tá? 3.566, Salvador para Aracaju. Nível 190, confirme? Pode ser. Se mantém na minha escuta e aguarde com a reação número 3 para a cópia. A próxima. Olha a vigilância. Centro 060, 104 avião está com referências. Propõe cancelamento para prosseguir visual para pouso da pista 107. Zona decolada, zona 7, controle 1-9-35, bom voo. 19-35, obrigado. Boa tarde. O trip 5-4 agora, desculpa. Para 1500, na rotatória, 5-4-9. 3660, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray sem glide, reporte localizador. Vai reportar estável localizador 3660. Controle Salvador, Web 6721. O 6721, passa 2600 e saída Momo. Contato radar na decolagem, extensão 310. E autoriza a Prod Prot. Tem perfil da mão aguardando coordenação com Recife. Ei, mantendo perfil, para o 310, mensagem 11935 é o controle, 1186 a torre, 5013 é o transponder, Abaeté 1402. Correto, está no pátio 3, chama para acionamento. Positivo, assim falei. 3174, ingresse, Kilo, pátio 3. Com essa resolução, pode prosseguir então, via Alfa Índia para o portão 02. Alfa Índia, portão 02, está 3174. O Mauro Charlie está cruzando aqui para mim, 1500 pés, ok? Whisky Bravo Zulu. Mantenha 2500, aguarde para prosseguir na ascensão. E quando possível, informe seu estimado de pouso. Ok, está mantendo 2500, estimado de pouso em mais 50 minutos. Ao plano zero da próxima. Copiado. Decolar 220, controle 1935, mongol. 1935, grato, boa tarde, 754, boa tarde, decola, ascensão ao 390, saída Puca. 754. Subindo ao 390 na Puca, o voo na 754. Salvador, C3092, ciente da Tango, bom dia. 3660, estabilizou. Afirmativo, localizador tá com a vista. Completa, sem o LAD, chamando torre 1186, tá 3660. 186. Solder Control, good afternoon, Papa Tango, Joliet, Bravo, Delta, we are now passing cone position, Mental Alvo 1, 0, 0. 3192, a série de identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 0620, altímetro 1011. 0620, 1011, altímetro, chegada Mari, 3192. 1697, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray sem LIDE, reporte localizador. Aí. 2000 pés, autorizado, aproximação LS, boa na 697. Juliette, Bravo, Delta, Radar Contact, establish. 62 miles northeast, Salvador, VOA. Report ready for descent, altimeter sighting 10111, you are on the radio surveillance now. Salvador, bom dia, gol no 322. Boa tarde, gol no 322. 328, boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça ao 070. Acelera a identificação, altímetro 1011, permanece vigilância. Ok, 070 na Mari, 1011, a intenção se possível é renave da 10, gol no 322. Copiado, aguarde autorização. Web 6721 vai passar o 130, chame Recife, 12685, alternando no 2545, para a solicitação da Proa de Flores. Tenho 2865, alternando 2545, obrigado, boa tarde. Webjet 6702, reaching 050. Webjet 6702, clear down to 040. 040, 6702. Decola da 1-0, essa aerovia Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda após subida Pucajamo, após direto Aracaju, 5023, o transponder, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Guarde para iniciar a decolagem, Alfa Vita Juliette. Confirmando, aguarde para iniciar a decolagem. Do portão 1, não, pelo seu visto, a gente vai para o pushback, finalmente. Vamos lá. 2, 0, 1, 806 para prospecto aumentando 03. Autorizado, semitáxi. Para táxi, agora 1806. Atenta a possíveis ter turbulência, aerobus 319, livre decolagem 17, 160 graus, 629. Turbo 230, quanto cópia? Tá pronto. Salvador, conquista autorizado, nível 180, decola da 17. Com curva à direita, perfil da Gol e Eval, após direto conquista, 5011 no transponder. Frequência do controle 199.35, torre 198.6. 6 com 1011 no Jorge Vista. 3.011, 3.192. 2.230 na passarela. Correto, está no remoto, se para o acionamento do spec. Chama lá. Paulo Salvador, papapá, Lima, papá mais, 7 da Tango. 21.9 a liberar. 21.9 a liberar, 3.600. Torre Salvador, boa na 697, boa tarde, final 1-0, foi enxergado. 697, continua a aproximação, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 180 graus, 1.09, ajuste 1.011, aguarde pista livre. Correto, boa na 697. The ground is 4089 with Tango. Requested sequence to Vitória, level 360. 4089, Salvador Vitória for level 360, standing by number 3, 2 cop. Maintain your scooter, was 4089. Falta 3.6, minha data de volta. 8.9. 3.700 pés. Confere, isolou, obrigado. 7.7, chama agora Brasília, 2.6, testaram, 2.4, 2.9. Depois, 1 a 0, deslocada. Gol na 697. Zuno 92, sob vitoração radar para 50 metros de tráfego, mantenha presente proa. O limite é o curso do localizador, 3192. Vai manter presente proa, limitado o curso do localizador, está 3192. Establish on localizer course, 6702. 702, Roger, complete ILS with down light rope and contact tower, 118.6. 1186 now, down flight rope, 6702, 6702, thank you. Decepção da final da 17, a tripe 5491. Tripe 5491, confirma visual com campo? Afirmo, visual. Copiado, chame torre 1186. 1086, on final approach. Object 6702, continue approach, standby runway vacated, wind 170 degrees at 08 knots, scan H1011, threshold 10 displaced at 1200 meters. Roger, standby for runway vacated, 6702. Procuramento, Alfa Juliette. Autorizado, Alfa Vita Juliette. Boa 697, solas 27121, décima 9. 219, boa tarde. Boa na 697. 430, guarda de coordenação, número 4, cópia 085. O Papatango novembro, Lima Alfa. Te dá o Webjet na final da 10, chame como número 2, final de 3 milhas, ano 7, 35491. Tomará final 3 milhas, ano 7, 5491. Alvita Juliette, controle 1935, até o regresso. 1935, Juliette. 328 para atingir o 070. É autorizado 3.000 pés com 1011. Após o TAP voará, senhor Vitor, 366 para o RNAV, ok? Obrigado, 3.011, após 366, agradeço no 322. Boa, na 697, Taxi Alpha, livre a pista. Siga Taxi Alpha, reporte antes de Taxi Kilo. Livre Taxi Alpha antes da Kilo, boa, na 697. Táxi autorizado, direita, Alfa, reporte para ingresso na Delta, até lá na minha escuta. O ajuste é no 091. Ok, direita, Alfa, reportará antes da Delta, até lá na minha escuta com o altímetro 091, no 806. Para o táxi, eu passaria do 2230, PAB 25, alternando Salvador com 3 horas e meia de autonomia. 3h30, Salvador. B225, passarei 2230, autorizado táxi Lima, Mike, reporta Quebec para o ingresso na pista. O passarei 2230. Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec para Torre 286. Mantido, na Quebec, Torre 1, no décimo meio. Ajusta agora no 091, tem um ótimo voo. Sim, obrigado, boa tarde. Solo para acionamento, abateu no 402 com 09 de POB, 5 horas, alterna conquista. Mantido, thank you, have a nice day. O táxi está batendo na 402, entre os dados. Deus abençoe. Próxima taxi Kilo, boa na 697. Ingresse Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Gente, livre, prosseguir Kilo, pátio 3, antes do pátio 1, boa na 697. Cantres 660, ingresse pátio 1, portão é o 10. Pátio 1, 10, 3660. Salvador Brown, good afternoon, this is Sergeant. 702. 702, continue taxi, Alpha report before taxiway Kilo. Alpha report before Kilo. 1697, o seu portão é o portão 11 do pátio 1, ok? Após ingresso Kilo, pátio 3, para o portão 11 após do pátio 1. Gente, livre para seguir Kilo, pátio 3, pátio 1 para 11, boa na 697. Solo, Trip 5491, levando sua escuta. Mantenha Lima, o Trip. Mantenha no Taxi Lima, o Trip 5491. Autorizado o ingresso do pátio. Negativo, tem aeronave da TAM. Se agilizar, a terremoto está autorizado. Tem aeronave da TAM que vai ingressar aí para o portão 10. Sim, a gente vai esperar a aeronave da TAM. Então mantenha a posição e aguarde para ingresso. Sim, gente. 92. Alterno 2545. Disco, número 2 para a cobra, mantendo a minha escuta é aguarda devido ao volume de tráfego. Red. Não, T392 negativo. Ok, livre pouso no zero, cabeceira desbocada, 180 graus, 629. Então, 3192. Autorizado, pouso, pista no zero, cabeceira deslocada, T392. Passarido 2230, taxia via pista, informe a linha de ponto, cabeceira 17. Maralhando pronto, 1-7-2-2-3-0. O Gol 1806, ingresso no ponto de espera da Delta e chame a torre em 1-1-2-6, ajusta no 0-1 no voo. Ok, eles entraram na Delta, chamando a torre em 1-2-6-8-0-6. Tanto 3-4 que eu tô hoje. Ok, vamos lá, tá 3-4 para Salvador. Agora eles estão no 0 com o combo esquerdo no perfil da Pablo Fruit. O nível 377 é pelo Zulu 9, 5027 transporte, 10935 o controle, 1862, tá 3834. Correto, 3834, portão 4, sempre pronto para o pushback, saneamento. Chamado. Está autorizado, 5491, ingresso? 5491, autorizado ingresso, agilizando, a terra remota. Autorizado, 64 ao vivo. Round 6702. 6702, aproveitar taxi alpha, kilo, taxi kilo, April 3, and expect to April 1. Kilo, April 3, and expecting to April 1. Salvador, bom dia, boa tarde, Guanamia 00, Sente da Tango. Portão 5, solicito autorização para Natal. Chegou Renal 370 para Natal, agora o número 4 para cópia, Guanamia 00. 600, Gol. Autorizado táxi na Kilo, reporte para cruzamento da Alfa e ingresso na ponte de espera da Delta. Sivo, no caso. Pronto para decolagem, Guardião 02. Que livre decolagem, 190 graus, 10 mais, Guardião 02. Desalinhado e pronto. Livre decolagem, 90 graus, 10 mais. Inicia, 2230. Obrigado, amigão. Guardião confirma o destino, é Ilhéus. Excelente, Guardião 02. Yes. Position azul for 089, number 2 to copy. Ok, maintaining position. If possible, request push and start. Standing by for 80. 3192. Fala no 219, 3192. 219, boa. Sobrou o guardião, pode prosseguir pelas gramas, decolando a partir da 35, sem interferir com 8190. Depois de efetuar a decolagem normal, 180 graus, 10 mais, guardião 02. 80, 10. 3230, decolado aos 36, controle 1935, bom voo. 1935, muito obrigado, amigão, tá bom. Para o solo, Guardião 02. E prossegue até o farol, após direto Ilhéus, Guardião 02. Bloqueio o farol, após direto Ilhéus, Guardião 02. E até o regresso. Até o regresso. 30, saída Gole. Quando possível, direto Conquista, por gentileza. Pro 250, ideal. Acionamento no 13566. Guardião, boa tarde, Guardião 02. Tráfego da companhia nacional autorizado, alinhar e manter. E após a passagem da aeronave nacional, alinha e mantém, no 806. Autorizado, portão, ponto visto, chame para o táxi. Chamar. Ponte fora da barra. Foca na arma, o farol, só confirmar, a intenção é, após o bloqueio do farol, aproar direto o Filhéus. Direto Léo, mantendo 500 pés, seu destino, confirme? Sim, ativo. Serra Bravo, Interlima. Pera então, direto Léo, reporte 20ª milha, o Guardião 02. E quando possível, seu estimado de pouso. Estimado ativado aos 4-5 da próxima. 1-5 da próxima? Ativo. 1-7-4-5. Copiado. Adioleto Bravo Delta Wind Level 05. We're down to 2000, altimeter section 101, Juliet Bravo Delta. Proceed until 2000. Victoria level 360, uniform with 50, departure from runway 10, right turn, dial transition, dial departure, squawk 4022, Salvador departure 1935, Azul 4089. Dial departure, dinner transition, squawk 5022. 5022, dial dinner. Right. 4089, approved your pushback and startup gate 09 report for taxi. Vehicle 4089. Papa Mike, informo que seu plano de escolta com o setor Recife, ok? Tô em coordenação com o mesmo, mantenha na minha escuta e assim que eu tiver essa autorização, eu já peguei a sua cópia. Ciente, sempre tem esse problema, acho que por ser grupo Zulu, até um plano já repetitivo, né? 70 milhas, tem as coordenadas também do ponto no plano, eu tô aguardando. Se tu tem o seu plano aqui, porém o setor Recife não tem, então, felizmente eu não posso autorizar. Só com coordenação com o setor Recife. Eu já tenho rodado com o PLN e assim que a gente tiver essa autorização, eu irei pagar a sua cópia. Mantenha a minha escuta e grato pela paciência. É. O Abaetano 402, ingresse até o ponto de espera da Delta, lá chame tu em 1-9-6, o ajuste 1-0, 1-1. 402 na escuta. Boa tarde, igual no 301, livrando. 3192 antes daquilo. Aqui com o Renal, tá 3173. Aguardando, 3173. Solo Salvador, boa tarde, bom no 328 livrão. Segue táxi que Alfa reporta antes de táxi Aquilo. Alfa antes de Aquilo vai reportar no 328. Tá 392, ingresso Aquilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. Aquilo, pátio 3, reportará pátio 1, seu 3192. Tá 3566, confirme estimado para iniciar o push? Era agora, senhor, mas espero colocar uma última bagagem aqui. Mais um minuto, já tá fechando já. Então reporte para o táxi. Portará. Ok. Pra gente que ele tá usando, tá gerando a informação. Eu vou apertar o áudio de novo aqui, se o cara quiser fazer identificação ou algum outro procedimento, eu informo, por favor. Gente, qual atitude que pretende manter até ele alto? Após o bloqueio do farol, a intenção seria estender para 1000 AGL e prosseguir para EGL nessa altitude. 5031 é o transponder, frequência do controle 1992-35, torre 1992-6. 180, saída PUCA. 180, saída PUCA, gol 1906. Grau 8 mais, abaitão 402. Funcionamento e pushback. E o táxi, chama para o funcionamento. O Lima 90 Alfa. Funcionamento sempre o táxi, Papa Tango, Novembro, Lima Alfa. Ground Azul 4089, ready for tech 63 on board, 5 hours endurance, alternates, confim. Report before taxiway Delta, remain frequency. Azul 4089. Clear to taxi via Juliet and Alpha, report before Delta Azul 4089, this frequency. Alfa antes daquilo, gol no 328. Ingress Sete Kilo, Pátio 3, aguarde para ingressar no Pátio 1, o Gol 1328. Kilo, Pátio 3, aguardado.